Autorizada, linha área de colapso, estamos a zero, vento 190 graus, 04 mais, ajuste altímetro 9021. Decola pista 90, ajuste 9021, no bom 5 na hora. direção para Guarulhos. Bruno 61, informação com fé para Guarulhos autorizado, via Pedro 10, Taubaté, e o desvio autorizado 360. Federação voo no Leda Motes, a decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5530, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pedro 10, Taubaté. Tambo 1, Motes. Leda Motes. 5530208, voo 1961. Fulano 61, com atendimento correto, no 03, estamos prontos. Salvador, this is Argentina 19911. Sorry. Argentina 19911, go ahead. I'm going to gate 11 with Echo 380 to Buenos Aires, approximately at 0640, picking up. Argentina 19911, 1 minute for coming. Argentina 1911, go again. Argentina 1911, go. Go ahead, ground for Argentina 1911. 19-1. Confirm, sir, please. Your estimate time to departure, your flight plan time is 0725. Okay, yes, I think we are going to be ready before. So 640 is going to be okay. Okay, that's correct. So, I request you to call the IRS room in order to make a change message to change your time to 0630. Okay. So, 640 closing the door to be taking off at 0650. We need I advise to the company to call the control to change the time for takeoff. Yeah, that's correct. Thank you. Okay. Lima, Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. Yeah, I was talking with the company and checking the flight plan, and the time for departure there was at 6:15. Can you check that? Because they're going to be closing the door at 4:30, taking out 5:00. That's correct, sir. It was my mistake, okay? I'm already in connection with the receiver. In about 10 minutes, I guess, I will be ready to give you a first. Okay, I promise, sir. Thank you very much. Bom dia, o 103601, informação ECO, solicita nível 360 São Paulo com OS. Sim, o 103601, informação ECO, São Paulo com OS. E o horário de quando? O horário? É agora, os 41. Está 3601, Chacongonhas, Amarulhos, qual que você prefere sair do São João? Guardando São João, está 4:10, ao Cerro da Leão. Cerro da Leão, via Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro no 021. 021, chama pronto, vou 1161. Roger, 010. Nome 1, autorizado em decolagem 10, 25, 0, 0, 04. 3, decolagem 10, gol 1, 1. Destino 1, 9, 1, 1, 1, 4. São Paulo, 1 é 360. ideia da amostra. Bumper Blue 10, Mojave, alta do plano. 5533 é o transfer 208, controle TAM 3601. Manaus, você fez 190 com base, depois com fogo. Estimativa, Bumper Blue 1 ao 6, posmo direto com fim, show mod, Bumper Blue 30 em kit. ready for that. Ignition 1901 through Vertex Wave 1, India 1 will be voice call again, KN8100. April 1, India Bravo, and KN8100 21, Argentina 1901. Argentina 1901, to Vertex Wave 1, India, before holding point, call again. Apron and India, before hold on, 301 para o táxi, tá com 127, 4 horas, eu tomei até no galeão. Apesar do táxi via Baixuno, Índia, no ponto de cara chama ponta, altimetro 0021, segue com o Índia. Baixuno, Índia, chama na pronta, considera 2021-3601. Salvador, 3601, no pronto, espera 0-0. Sim, 3601, pronto. Afirmativo. Antônio Zé Daniel e você. Arima 010, 136601. Bom dia, 3399. 3399, bom dia, Lara. Qual é o meu para sair do São João? Leva o copo. 19911, é 1845545545. Thank you. Sim. Autorizado o ar, o Liz me deu 340, decolada 10 com primeira curva direita, da saída São João no Lê da Mótica. O João 10 a primeira aerovia, pode salvar até em conforme rota. Transponder 5546, controle 120, decimal 8. Autorizado, salvo 1 no Lê da Morte, vou fazer o 10, eu falo da 10, eu vou pela direita, após o fazer o 10, salvo até 5546208 motores, 3699. 3699, porque eu estou em conta de fontes para o Chile que estão ali. Roda. 7399 para o táxi, está com 122 a bordo, altera Galeão com 4 horas de autonomia. Sim, via parte 1 no Índio, ponto de espera chama pronto, altimetro 9022. Parte 1 no Índio, ponto de espera chama pronto, 7399. Altimetro agora é 1021. 1021 agora, autoridade da Interlorada 3.